E agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol que fez. E agora como eu posso te esquecer? Se o teu cheiro ainda está no travesseiro, e o teu cabelo está enrolado no meu peito. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar, te beijar de novo. E agora como eu faço sem você? Se seu nome está gravado no meu braço como um selo, nossos nomes que tem um N como um elo. E agora como eu posso te perder? Se teu corpo ainda guarda o meu prazer, e meu corpo está moldado com o teu. Semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar, te beijar de novo. De novo. Eu quero te